5722, está entrecortado, cheque o rádio, por gentileza. 5722 no 3 para pushback acionado. Ok, está autorizado o pushback acionamento, coordene com a equipe de solo, o pushback será feito com a cauda da aeronave na taxiway India, ok? Na escuta do solo. Solo Salvador, Whisky Juliette Serra. Whisky Juliette Serra, prossiga. Muito bom dia. Whisky Juliette Serra solicita autorização de reboque do PAT 1 no posição 05 para o PAT 3, posição também 05. Whisky Juliette Serra, ciente, inicia o pushback. Qual é a sua no PAT 3? Do PAT 1 no posição 05 para o PAT 3, posição também 05. Gente, chame solo em 1-2 no sinal 9. Ok, grato. Ô Salvador, Whisky Juliette Serra. Whisky Juliette Serra, tô ciente da situação, aguardo o instante para o reboque e pushback. Juliette Serra, não aguardo, grato. Taxi 5722 com 9-2, 3 horas e confins. 9-2, 3 horas e confins. Está livre o táxi, contornando o pátio 1. Chame na Taxiway Lima, web 5722. Chama na Lima, o objeto 5722. Vai na Taxiway Lima, ingressando na Taxiway Lima, chamar a torre 118, meia dúzia para ingresso e decolagem da 35, tem bom voo e bom dia. Solo Salvador, bom dia, azul 4069. Azul 4069 para Campinas, nível de voo 380, já aprovado, copia. Bom dia, sente a informação hotel, pronto para cópia. Web, perdão, o azul 4069, autorizado para Campinas, nível de voo 380 pela APA Zulu 16, primeira aerovia. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5062 e o controle em 119, decimal 35, cortejo. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 380, Aper Zulu 16, primeira aerovia, transponder 5062, controle 1935, confirmando, pista 10 já disponível para decolagem? Perdão, é pista 17, decola da 17, curva direita, subida da EL, em seguida Leda e Bride. Afirmativo. Então, decola da 17, com curva direita, da EL, Leda, Bride, restante da autorização permanece. Azul 4069. 4069, correto. Transponder 5062, chame pronto para o pushback e acionamento no portão 01. 5062, portão 1, vamos portar. Passa o bilhete um instantinho, por gentileza. Tem o Alfa Vitor Juliette ao solo? Qual é a intenção de voo, por gentileza? É Vera Cruz, é isso? 722, o vento 330 graus, 29, autorizada a decolagem. Alhado, 722. Não, no 7 para a curva direita, acendendo até 1 no meu pés pela linha do litoral, corredor axé. O transponder é 0151 e o controle 119 decimal 35 cotas. Juliette, correto, chame pronto, perdão, chame a torre 186 quando pronto para acionamento, táxi de colagem, com dois a bordo, QNH 1012, eu não vou, então regresso ao Alfa, pro Juliette. Sete, dois, dois, dois, dois, dois, 19, 35, bom voo. Alfa Vitor Juliette, acione, reporte táxi. Alô, bom dia, Jack. 5-7-2-2, declarado na sua escuta. Alto radar na decolagem, 5-7-2-2, suba o 3-2-0, você dá arma. 3-2-0, quando possível, direto elefa. Telefa 5722. Direto telefa 5722. Paulo, Whisky, Juliette Serra. Juliette Serra, está autorizado seu reboque do portão 5 do pátio 1 até a posição 5 do pátio 3, você pode ao término. Reportar ao término, Whisky, Juliette Serra, grato. Jet Track, ajuste 1012, reforço a espera. Ok, qual a intenção de voo, William, não é bravo? Ok, autorizado, Papa Romeo, India November Alpha, corredor forte até 20 milhas, acendendo até 1 no meu pés, decola na 17 com curva A. Esquerda para o corredor forte, o transponder é o 0171, controle 1935, codete. E altitude 1 no meu pé no corredor forte, ok? Correto, cotejamento, dia November Alpha, com 2 a bordo, chame a torre em 18612, colo pronto para o acionamento, táxi e decolagem. Eu queria H1012, bom voo, até a próxima. Funciona, reporte táxi. Chame Recife, 260, alterna 288. Da verdade, 288, obrigado, boa. 7-0. Vitor Juliette, autorizado, ingresso da colagem, vento calmo. Alfa, Porto Considero, ajuste 1012. Alfa Vitor Juliette, decolou de 3-2, controle 119-35. Controle 119-35, a terra regressa Alfa Vitor Juliette. Juliette, tem coletor 97, está ingressando no corredor Axel, o pé está na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, bom dia, prossiga no corredor Axel, meu pé, reposte, passando o setor fora da barra. Irá pousar, irá fazer sobrevoo na Itaparica e vai voltar? Afirma. Sente, não escuta o passar fora da barra, Alfa Vitor Juliette. É que ele está na escuta, reportará no corredor fora da barra, Alfa Vitor Juliette. Sierra informando o término do reboque do pátio 1, posição 05, para o pátio 3, posição também 05. Grato, bom dia. Gente, o Whisky Juliet Sierra, bom dia. Solo azul 4069, portão 1, puxa de acionamento. O 4069 está autorizado por estacionamento, a cauda da aeronave deverá ficar na taxa Índia, ok, para o pushback. Gente, pushback autorizado, posicionar a cauda na taxa Índia, 4069. A Vemer Alfa está no... na Oscar? E na Vemer Alfa, autorizado a linha área decolada 1 no 7, vento calmo, ajuste no 0 no 2, Índia, na Vemer Alfa.